speaking to you. Ah, okay. The sound was hello. Alô, é, massa, pronto, tá ótimo assim. Nice beat, brother. Ele mandou um beat aí. Se quiser começar a improvisar em cima aí, quem quiser, enquanto eu vou ajeitando o visual aqui. Deixa eu apresentar aqui. Ok. We have a guitar player from Cachoeira, 17 years old. I'd like to present you Ben. Hello. O áudio chega depois lá, tá ligado? Ele tá me vendo agora, mas Hello. Jean Pedro, a great friend from Cachoeira, musician, actor, 17 years old. Nice to meet you. He will do a solo with you, Ben. Ben está na colônia. Hello, Jazira. Welcome to São Cachoeira, Bahia. We are in a Video Ninja room. If you want people here to see you. Hey Jazeera, I sent you the link for people in the gallery. See you. We already have some students here. One of the organizers with a yellow shirt, Juan, is one of the organizers. Also, Jarvis, go ahead. É baixista alemão de Colônia, né? Aí ei, agora, ok, yo, tá vendo aí? Bora, cadê meu irmão? Pega minha guitarra aí, meu irmão. O cara tá querendo tocar com a gente. Sorry, band, the guitar is... esse é Bernardo. Bernardo from Rio de Janeiro, studying here in Cachoeira, Santa Maria, Caetano and Gilberto, Caetano and Maria Bethânia's city. Pô, ficou legalzinho aí esse Chanel, hein? Aí, ó, o microfone. Pode ver. Tá aqui agora. Ei. Tá ligado? Essa perinha. Ei. Jazeera, is you Jazeera? You are like that, cool man. Are you Jazeera? Yeah. Are you Jazeera? Welcome to Cachoeira, meu irmão. Fala português? Speak português? No. Thank you. Thank you.